irás converter a neve em dia azul. Basta um olhar e gelo pega fogo. Meu estado é luz num outro mundo, em todo lugar. Eu me sentirei infindo por te amar. A sensação é de poder tudo e ter amor por todo mundo. Tudo bem se o céu dos teus olhos mentir e eu possa vir como a Eva a passar desilusão. Mas se não, e for realidade o que diz o teu olhar de amor, sair do teu comando, nem de vez em quando eu não saberia o que faria. Posso até dizer o quanto tudo é bem maior por te querer. Viver é mais do que sair salvando o que pode. E com amor a vida explode. A vida explode.